Uma missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra. Olhou pro céu e pediu pela humanidade. Naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte e levou. Deixou sua glória no céu, veio revelar a luz do sol da justiça. Ele ensinou a verdade.